Eu volto amanhã, a partir das 3 da manhã, com mais um Prosa e Viola. Você que ligou e participou, valeu pela companhia. Que todos tenham uma ótima, ótimo finalzinho aí de terça-feira. Abraço a todos, hein? ZYJ 473, Nova Sul Fluminense AM. Um novo tempo já chegou. A Hora do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje, dia 8 de junho, uma terça-feira, onde nós aprendemos com a palavra de Deus que ser luz, precisamos ser luz para todos os que estão à nossa volta, na nossa vida, para que possamos levar a fagulha do amor de Deus em nossos gestos, palavras e ações. E hoje, a leitura que nós vamos ouvir da palavra de Deus está em Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insonso, com que salgaremos? Ele não servirá para nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não podes ficar escondido uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e louve o vosso Pai que está no céu. E essa palavra de hoje vem nos mostrar que precisamos ser luz. Precisamos estar atentos a esta palavra de Deus. Precisamos ser sal na terra, nessa terra tão difícil. Assim que não possamos passar pela vida de modo que não manifestemos a glória e a bondade de Deus, mas estejamos firmes em sermos sinais para os irmãos e irmãs. A nossa luz deve brilhar para todos os que estão distantes, mas não deve ser descuidado daqueles que estão também por perto. O querer de Deus é de que sempre estaremos prontos para uma prática de amor alicerçada na aliança que Ele mesmo estabeleceu com todas as nações. E nessa palavra nós podemos pedir mesmo ao nosso Pai do Céu para que possamos ser luz nesses dias tão difíceis, nesse tempo de pandemia que estamos passando, com tantas e tantas pessoas doentes nos hospitais, em casa, nos asilos, por tantas e tantas famílias enlutadas, sofrendo com a ausência dos seus entes queridos. Por isso nós queremos pedir à Mãe de Jesus hoje que interceda por nós para o fim desta pandemia. E nesta hora, nós queremos consagrar a esta mãe. Ó Senhora minha, ó minha mãe, Eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. E é pela intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, nossa Medianeira, que nós pedimos a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus e Maria. YJ 473 Nova Sul Fluminense AM. Um novo tempo já chegou. Construservice, conservação, limpeza, manutenção de áreas verdes e portaria. Profissionais engajados e eficientes que desempenham com qualidade todas as atividades. As equipes são treinadas e capacitadas seguindo padrões de excelência. Tudo para oferecer mais comodidade e tranquilidade em sua empresa ou condomínio. A Construservice oferece ainda o melhor serviço de sanitização da região contra o coronavírus, mantendo o ambiente livre de vírus, ácaros e bactérias. Construservice, excelência em limpeza e conservação. Fale conosco, 3343-1001 ou no WhatsApp, 98143-4201. Na Construservice, limpeza é fundamental. Esse é o grande diferencial. Construservice 3343-1001. Vai sacudir, vai abalar. O presente do Dia dos Namorados você encontra no Mega Shopping do Brás. Jaquetas, conjuntos, jaquetas de couro, sobretudo e toda a linha inverno e verão, masculino, feminino, tudo com preços lá embaixo. E tem mais, moda plus size, tênis de várias marcas e modelos e moda evangélica. Tudo pra deixar o seu amor ainda mais apaixonado. Vendas no atacado e no varejo. Dia dos Namorados é no Mega Shopping do Brás. Avenida Domingos Mariano, 553, ao lado do supermercado Bramil Barra Mansa. Venha para a Semana da Economia na Drogarias Bem Popular Brasil. Comprar barato é o melhor remédio. Drogarias Bem Popular Brasil, Avenida Joaquim Leite, número 96, no centro de Barra Mansa. Ambroximel pediátrico, 120 ml, xarope expectorante, elimina secreções, alivia tosse, R$ 5,00. Torcilax, cartela com 10 comprimidos, 1 por R$ 4,00, 3 por R$ 9,99. Drogarias Bem Popular Brasil. Fazemos recarga de celular, aplicação de injetáveis e aferição de pressão. Seu HD do computador ou do notebook parou? Não jogue fora seu HD. Isso mesmo, a maioria dos HDs dão conserto. Nós da Clínica do HD consertamos. Isso mesmo, fazemos consertos de HDs há quase 20 anos, com garantia do conserto. Caso não tenha conserto, vendemos HDs com o menor preço. Sim, o menor preço, o mais barato de toda a região. 999634519. Mensagem de erro, pedido para formatar, tela azul, travando muito, lento demais, com vírus, DDD 24999634519. Agende seu atendimento e tenha o melhor custo-benefício. Conserte seu HD, pois consertar sempre é mais barato. Clínica do HD, consertos de HD, de computador, notebook e HD externo, todos os fabricantes e tamanhos, com garantia e ainda gastando menos dinheiro, só na Clínica do HD. 999634519. Você que quer trocar ou comprar um carro de procedência com documentos em dia revisado, não perca tempo e nem se aborreça. Procure a Popcar, pois temos carros de 7 a 70 mil reais, em condições que realmente cabem no seu bolso. Popcar, Rua Vereador Luiz da Fonseca Guimarães, 119, Aterrado, Volta Redonda, na Rua da Feira. WhatsApp 992469534. Siga nossas páginas nas redes sociais. Popcar, há mais de um ano transformando seu sonho em realidade. Aqui você tem crédito, mesmo com o score baixo e pequenas restrições. Venha conferir. A maior audiência agora se transforma também na maior potência de sinal do rádio no sul do estado do Rio. Mais de 30 cidades alcançadas. Um canhão de informação e entretenimento. Um programa jovem, envolvente, os grandes anunciantes do mercado, cerca de 30 profissionais envolvidos, uma equipe dinâmica e comprometida, a grande rede Fato Popular, a união de 4 emissoras para levar o maior conteúdo do rádio regional e nacional. Rádio 88 FM, Rádio Adore FM e as rádios Nova Sul Fluminense AM e FM. A partir das 6 da manhã, confira a melhor programação. Fato Popular. Primeiro lugar no coração do povão. Com Reserva Retiro você vai morar bem, coladinho na Avenida Antônio de Almeida, perto de supermercados, farmácias, escolas, hospital, apartamentos modernos, uma estrutura completa, com área de lazer com 2 piscinas, campo de futebol, playground, salão de festas e tudo cercado de muito verde. Entrada em até 36 vezes. Financiamento pela Caixa. MN Construtora, 48 anos. Vendas, conquista imóvel. Marque sua visita pelo WhatsApp 99875-3750. 99875-3750. Jornal Folha do Aço, com a cobertura completa de todos os acontecimentos da região. Folha do Aço nas bancas e pontos comerciais. Leia também o Jornal Folha do Aço no site folhadoaço.com.br. Jornal Folha do Aço, distribuição gratuita. Acesse folhadoaço.com.br. Está com medo de usar o seu ar-condicionado em tempos de Covid-19? A limpeza e higienização melhora a qualidade do ar, além de diminuir o consumo de energia elétrica. Agende agora uma visita pelo WhatsApp 98855-1772. Comfort House, especializada em ar-condicionado. 98855-1772. Material elétrico é na Braslight. Toda linha de material elétrico. Revendedor exclusivo dos painéis Precisa. Na Braslight você encontra iluminação decorativa, cabos elétricos, flex, sólido, rígido e alumínio. A Braslight é especializada no padrão light. Para sua comodidade, faça o seu pedido ou orçamento também pelo WhatsApp 99871-8094. 99871-8094. Braslight, agora com estacionamento próprio. Braslight, Avenida Nossa Senhora do Amparo, 1221, Voldac, Volta Redonda. ZYJ 473, Nova Sul Fluminense AM. Um novo tempo já chegou. Vem com a gente. Está chegando uma nova atração na Sul Fluminense AM. Tempo de Esportes. Apresentação, Miguel de Oliveira. Bacana, aquele boa noite super especial para você, sempre ligado aqui em 1390 da Nova Sul Fluminense AM. Aqui, programa Tempo de Esportes. Você está ouvindo... Tempo de Esportes. Apresentação, Miguel de Oliveira.